bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. O massacre continua, a prova é o sangue que espalha pelas ruas. Os fanáticos se esforçam, mas não ganham a batalha. Foda-se o divino, julgado, medroso. Você é como um boi na fila, a caminho do matadouro. Sabe que será batido, e muge é sua única atitude. O credo te invade, seu espírito adoecido não reage. É sugado pelo demônio e por todos os seus auxiliares. A lepra te corrói, o cansaço te destrói. Nem o tempo alivia minha ira. Queremos a cabeça dos sequestradores. Feriu a carne, agora beba o sangue. Guerrilhar, torturar, atacar. São atitudes de bravos que temos que tomar. Não planto flores do amor. Essas são saídas das mais antigas civilizações, e que agora emana como magma da terra. E se propaga contaminando a todos, rasgando ventres e ventres, impedindo que a besta se propague e invada nossos lares. Solução antiga, arcaica, a super arma que vence todas as tecnologias. Somente num gesto simples, supera a impossibilidade. A arma poderosa, solução profunda, penetrante, um agudo grito. Eu quero, eu posso, eu existo, atravessando os irreais, os inexistentes, rompendo dogmas, passando pelo juízo na solução única do momento da colheita. Paz está na morte do inimigo, paz, paz, paz, paz, paz, eu não vejo ela vindo, paz, paz, paz, a paz está na morte do inimigo, paz, paz, paz, paz, paz, eu não vejo ela vindo, paz, paz, paz, paz. Sobre o que faz o nosso povo se foder. Por quantos anos ainda vamos celebrar a água de Roma, e os dízimos, os impostos, o Nordeste e um grande deserto, cicatrizes abertas no rosto castigados pelo sol. Vamos lá, nossa vida é um castelo de penas. Assassinar a esperança de um dia ser feliz, se não morremos será sorte. Eu canto por ela, após o confronto, com certeza nascerá um belo dia. Mas ainda lavaremos a terra com o sangue do demônio. Talvez isso não seja o bastante. Há 500 anos, queimaram índios e operários. Há 500 anos, queimaram livros e hereges. Há 500 anos, estupraram homens e mulheres. Há 500 anos, sugaram vidas de inocentes. Eu estou empolgado e com você acorrentado, levarei em direção ao penhasco. E o que sobrar servirá de alimentos pros ratos, que me desculpem os ratos pela má alimentação. Essas foram as sobras da revolução. Eu ainda, fora de controle, arrancarei seu coração. E ainda batendo em minha mão, tinhoso, servirá de troféu por todas as vítimas. E o ódio que impera vem pelo amargo da vida. Paz está na morte do inimigo. Paz! Paz, a paz, a paz, a paz. Eu não vejo ela vindo. Paz, paz, paz. A paz está na morte do inimigo. Paz, paz, a paz, a paz, a paz. Eu não vejo ela vindo. Paz, paz, paz, paz. Eu gostaria de te dizer sobre o que faz o nosso povo se foder. Agora é sua hora, soldado. Conheço-te a ti mesmo, já dizia Sócrates. Vivendo, vegetando, baseado na sorte. Foda-se a morte, o seu destino já foi traçado. Todos têm hora marcada. O Hospital São Mateus não será grande o bastante para o tamanho do impacto. Pois é por aqui que vai começar a colheita. O catástrofe é uma radiação. Ninguém me atende nessa porra. Atitudes que trazem a morte. Corpos carbonizados, cicatrizes abertas. O extremo do ódio, confesse. Foi o que sempre sonhou, aquela vontade amadureceu. E agora você aterroriza o poder. São vagas lembranças daquele dia que você não tinha o que comer. Vendi sua mãe dando murro em ponta de faca, lavando a bosta de Cabral, de Nabuco, de Jorge. Todos que fizeram história em cima da tragédia. Ter nascido no Brasil não faz de mim um brasileiro. Mas você tem orgulho do verde e amarelo. Então vá no banco com Cabral e dê sequência à invasão. O demônio implantou e você aceitou. F-15, F-16, navios fuzileiros, Mirage 2000, MiGs 21, bateria antiaéreas, anfíbios. Não tenha medo de virar a mesa, é por livre e espontânea vontade. Nada do que foi será. Paz está na morte do inimigo. Paz, paz, a paz, a paz, a paz. Eu não vejo ela vindo. Não, não, não, não. pressão, você é a explosão. O peso da destruição aponta a solução, que abala a estrutura do inimigo. Não tem chip nem rabo engravatado, maldito, que se alimenta do nosso suor escravizado. Será rancor versus ganância, mas estamos preparados. Através da tábula, adiantaremos do nosso lado. Atrasaremos deles, é. O ouro, bronze e ferro ainda não são nossos. Apunhalho como porcos, acorrenteios e depois os arraste pelo chão. Não perdoe quando eles pedirem o perdão. É a festa, é o povo vencendo a própria mente. E essa é a fórmula para o que temos definitivamente. Tenha piedade, acredite nas palavras do Senhor. É o fim, é o fim. Esses homens não são filhos de Deus, não! A clandestinidade do combate tem a lógica do desligamento da raiz da dor. Que importância tem a terra, tem o sangue dos ratos. Louvado seja a batalha. Eu não quero aproveitar nações, nem governos, nem propriedades, nem tecnologias, nem deuses, nem cultos. É preciso dizer que os meios de execução seria pelo fogo, pelo veneno e pelo punhal. É preciso que uma série de atentados terríveis aconteçam para que amedronte os poderosos e acorde o povo. Não há como selecionar cabeças no mundo de demônios sem chifres. É preciso sacrificar justos para matar os errados. Não temos caprichos e tendências de uma sociedade cega. A liberdade é a nossa maior política e será seguida por toda parte, mesmo que a morte esteja do nosso lado. Esse rapaz não vir pelo bem, virá pelo mal. Tenha certeza, o mal